coração e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Toquem nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar.